Abra sua harpa cristã no hino 394. O título destino, A Mão do Arábia. Louvemos ao Senhor, meditando na letra deste maravilhoso hino. Louvemos ao Senhor com o nosso coração. Em sua mão ao arado jabus, constante precisa ter. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra ter. Desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada livro teu Jesus te consolenta. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoa. Soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, das perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando, aos que this food.